Assim diz o Senhor, um toque de paz. Eis que eu te envio como ovelha para o meio dos lobos. Seja, portanto, prudente como a serpente e simples como a pomba. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa você será levado à presença de governadores e de reis, para lhe servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregar, não cuidem como ou o que haveis de falar, porque naquela hora será concedido a você o que haveis de dizer, visto que não é você que fala, mas o Espírito de nosso Deus é quem fala em você. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverão que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Será odiado de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade eu vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Portanto, não temas, porque estarei contigo todos os dias até a consumação do século.